Aleluia. Vamos continuar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Com a transformação. Bate palma assim, ó. É peso. Adoração. Adoração e louvor. Chega, rode assim, ó. Jesus Cristo é meu Senhor, Senhor, meu Salvador. Pra Ele eu vou louvar com todo o meu amor. Glórias, aleluias, não me canso de exaltar. Abençoa este seu filho que não para de lutar. Larga é o caminho que te leva à perdição. Jesus é o caminho que te leva à salvação. Venha para Cristo, a única certeza. Largue tudo pra trás, abandone o copo de cerveja. Maconha, cocaína, só vai te afundar. Peça o perdão e você irá brilhar, sendo homem de verdade, uma nova criatura, mudando seu caráter e mudando a sua postura. Comece a fechar todas as suas brechas. Se entrega a Cristo e tem uma vida completa, cheia de amor e paz no coração. Ajude ao próximo, estenda a sua mão. A transformação que Deus tem pra dar para você ter, é preciso buscar. Seja forte, guerreiro de fé. Seja inspiração pro mundo aprender como é. A transformação que Deus tem pra dar para você ter, é preciso buscar. Seja forte, guerreiro de fé. Seja inspiração pro mundo aprender como é. Renuncia ao velho homem, eis que tudo se fez novo. O poder do evangelho trazendo o renovo. Paz, justiça, amor e salvação. Conquistando a glória com o poder da oração. É preciso buscar com toda a sua fé, independente de quem for, homem, criança ou mulher. Deus tem muito pra mostrar, pra te abençoar. Mas basta você crer e somente se prostrar. Dobre o seu joelho e entregue a sua vida. Receba a glória, a transformação divina. Seja a minha mudança, Jesus me resgatou. Adoração e louvor, ministério. Saqueando em frente, resgatando almas, eu profetizo que serão salvos. Você e a sua casa, a sua vida, irmão, certamente irá mudar. Mas então, a glória ao nosso Deus, nosso rei, eu quero ouvir. A transformação que Deus tem pra dar para você ter, é preciso mais alto, eu quero ouvir. Seja forte, guerreiro de fé. Só eles. Seja inspiração pro mundo aprender. Só vocês assim, ó. Senhor, agradeço a Deus pelas graças concedidas. Obrigado pelo Senhor ter mudado a minha vida, transformado, restaurado. Cristo vive em mim. Sou nova criatura, Jesus está aqui. Purificado, renovado, grandemente abençoado. Glória nas alturas, Deus seja louvado. Livre do pecado, liberto da perdição. Andando em santidade, em plena comunhão. Busque a face do Pai em sua intimidade. Ele te acolhe, dá amor de verdade. É Ele quem alivia todas as suas dores. Acalma o coração e tira os tremores. Tá escrito na palavra, quem o procura acha. Habita em minha vida e purifica minha alma. Deus eterno, soberano, me amou. Eu cantarei louvores, graças ao Senhor. A transformação que Deus tem pra dar para você ter, é preciso buscar. Deixa Deus ouvir. Seja forte, guerreiro de fé. Seja inspiração pro mundo aprender como é. Mais uma vez. A transformação que Deus tem pra dar, glória a Deus, para você ter, é preciso buscar. Em nome de Jesus. Seja forte, guerreiro de seja fé. Seja forte. Seja inspiração pro mundo, seja inspiração aprender do como mundo. É. Aleluia. Glória a Deus.